presta atenção. A história é muito engraçada do crente camaleão. Se eu estiver enganado, a vocês peço perdão. Mas o que digo é verdade, ele não é raridade. Procure-o na multidão. Em casamento de ímpio tem crente camaleão. Se a mulher se enfeita toda, passa horas no salão, fica irreconhecível no meio da multidão, tomando cerveja e vinho. Mas se aparece o irmãozinho, diz: não sou mais crente não. Na igreja a gente encontra o crente camaleão. Está sempre infiltrado, tratando o povo de irmão. Mas não aceita a doutrina, os bons costumes também não. Pra ele está tudo errado, o pastor é ultrapassado e não sabe nada não. No trabalho não dá exemplo de um verdadeiro cristão. Desprega o que o outro prega, promovendo confusão. Pra ele a igreja correta tem que aceitar seu padrão. Ele está ali na igreja, mas sua carne deseja o mundo de perdição. Se alguém toca em doutrina, ele cria uma confusão. Diz quem escreveu a Bíblia foi comedor de feijão. Só aceita o que esconde sua grande podridão. Eu não sei por que essa gente que usa o nome de crente não vai logo para o mundão. Quando ele vai numa loja que sempre vende pra irmão, na maior cara de pau se debruça no balcão. O vendedor já conhece, vai conversar com o patrão. Meu patrão, tome cuidado, esse crente é enrolado e não paga ninguém não. Quando ele vai numa igreja que o pastor já abriu mão e lá tudo é liberado, ele presta muita atenção. Fica todo empolgado, não saio daqui mais não. Esta sim que é igreja boa, meu irmão, não fique à toa, não perca sua salvação. Quando o pastor aparece pra visitar esse irmão, ele está despreparado, não se parece um cristão. Mas na arte da camuflagem, ele é um campeão. Se o ambiente mudou, ele já muda de cor. Esse é o crente camaleão. Meu irmão, não deixe entrar isto em teu coração. Se você já foi um deles, Jesus já te deu perdão. O diabo gosta demais de crente camaleão. Mude hoje a sua vida, Jesus já te deu guarida. Receba a salvação.